cala a boca, não enche, tô saindo. Você é minha mulher, mas não brinca comigo. Esquece aquela utopia de amor eterno. Se quiser me amar ou não, fica ao seu critério. Não reclama do casamento, foi você quem quis. A culpa é toda sua por ser infeliz. Põe o pivete pra dormir, vou sair num rolê. Te arrebento se eu chegar e ele tiver vendo TV. Não temia conhecida Maria da Penha, lei de número 11.340. Fui recrutado pro exército do desemprego. Aí o bote da quebrada virou amigo do peito. Foi lá que investi todo o dinheiro do seguro. Foi lá que conheci quem quase me levou pro túmulo. Vê uma colombiana, hoje eu não quero cerveja. Enrola nota de 50 e pago sua renda extra. Se aqui se faz, aqui se paga. O meu filho que se foda por nascer na família errada. Já levei, é que chega, ainda cai na besteira de deixar aquela piranha dar luz a esse problema. Sai daqui, sai, vaza pivete, me deixa em paz. Não quero saber do seu desenho do dia dos pais. Não vai chorar pra aquela histérica vir aqui com grito, senão vai ser outro número aumentando o femicídio. Me perdoa, se eu pudesse voltar no tempo. Me perdoa, se eu pudesse voltar no ao menos um minuto pra falar com teu lamento. Me perdoa, se eu pudesse voltar no tempo. Me perdoa, se eu pudesse voltar no ao menos um minuto pra falar com teu lamento. Fiz ela sentir na pele o papel de Ellen Barkin. Pra ele o terror esqueceram de mim, pior que Macaulay Culkin. Abraço meu nela, só pra ser carregado. Esse foi o meu presente no último 8 de março, comemorado na minha segunda casa. Estica a farinha no prato e celebra a desgraça. Sai do quarto, porra, deu de ficar chorando assim. Levanta dessa cama e vai fazer um rango pra mim. Você passa a semana servindo milionário. Agora é minha vez, não tô sendo autoritário. Agiliza, vai logo, preciso ligar uma fita pra largar vocês de uma vez e mudar de vida. Todo mês é o mesmo esquema de pagamento. Sai com dinheiro da empresa no Jetta preto. Vi ele parando o carro rente ao meio fio. Senti um frio quando a porta abriu. O batimento foi a mil. Vai, vai, me dá uma lote. Mas eu não tava ligado que aquele desgraçado só andava escoltado. Um, dois, três, quatro, tô baleado. Mão na bomba, giro alto e meu truta sai voado. Daí pra frente eu só lembro de uma pá de voz misturada e um carro vermelho. Agora nessa cama só aguardo meu óbito e a enfermeira a confirmação do eletrocardiógrafo. Me perdoa, se eu pudesse voltar no tempo. Me perdoa, se eu pudesse voltar no ao menos um minuto pra falar com teu lamento. Me perdoa, se eu pudesse voltar no tempo. Me perdoa, se eu pudesse voltar no ao menos um minuto pra falar com teu lamento. Pagando a pior das penas pelos meus atos na cela do arrependimento. Eternamente condenado, queria dar Ctrl Z, desfazer e refazer. Juro que nada daquilo iria acontecer. A inocência não despertaria na madrugada com sua mãe aos berros. Eu possuído com uma faca, o tempo foi como um raio-x de última geração. Mostrou com perfeição como era o meu coração. Sobrava pra minha esposa o que meu filho não entendia. Mamãe, por que o papai sempre fura a latinha? Flagrei minha família querendo comer a geladeira vazia, mas no bolso 50G. Vivo num mundo paralelo, daqui não me comunico. Infeliz, em estado epilético e irritativo. Se eles quisessem me matar, eu não discordaria. Se pudesse lhes falar algo, só agradeceria. Queria pedir perdão, mas meu corpo não reage. Descobri que o amor existe, eu que fui covarde. Pega meu tranquilizante no rasgo do sofá da sala. Põe num local letal e descarrega a eutanásia. Com funções cerebrais e intelectuais intactas, desenvolvi autismo virando o peso da casa. Agora me encontro em estado vegetativo. Quem cuida de mim? Minha esposa e meu filho. Me perdoa, se eu pudesse voltar no tempo. Me perdoa, se eu pudesse pudesse voltar no ao menos um minuto pra falar quanto eu lamento. Perdoa, se eu pudesse voltar no tempo. Me perdoa, se eu pudesse voltar no ao menos um minuto pra